Mais uma vez chegando com a periferia pra trincar na fita. Família Brooklyn Sul, a OP, sabotagem, elementos, ninguém desacredita. É pra vibrar, pensa mal, foda, o vendaval, vem pra ficar. Rap futurista, consciência em primeiro lugar. É pra vibrar, pensa mal, foda, o vendaval. Ressurreição, vendaval agora vai passar. Elementos da terra avisa, bomba vai estourar. Como um trator, todos podem se preparar. Rajada de informação pra sua mente libertar. Viemos pra somar estilo futurista, pode acreditar. A resposta vem com o trapper, vem para ficar. Nós somos rapper, Charles Bronson, que espremeu, sai sangue. O esquema é bem feito para manter o respeito. Criar, inovar, essa é nossa meta. É o grupo que faltava com a mente aberta. O vendaval veio pra ficar. Rap futurista, consciência em primeiro lugar. Pensa bafo, o vendaval veio pra ficar. Rap futurista, consciência em primeiro lugar. Alerta, Mayday, Mayday, predatorista na área. Assumimos o comando com muita ideia. Na humildade, na responsa, na hora certa. Não dá mais para aguentar, incentiva a guerra. Se não entendeu, estou aqui para explicar. Existem rappers por aí que a violência quer usar. Não citarei nomes, porque tem que se ligar. O rap é compromisso, tudo isso tem que parar. Nossa missão é informar, violência não causa. Se esqueceram dessas regras, pois nós vamos se lembrar. Mayday, Mayday, desligo, vamos se ligar. O povo quer informação, não querem guerrear. É pra vibrar, desabafo, o vendaval veio pra ficar. É pra vibrar, rap futurista, consciência em primeiro lugar. É pra vibrar, desabafo, o vendaval. Então, Juninho, pode crer, sabotagem, esse som é um desabafo. A amizade faz a parte, pra quem tem humildade é você sabe. Os palcos vêm de toda parte, da Vergueiro, do Canão, da Conde, a Laje. Ontem à tarde eu vi que só vive aqui quem paz tem, vive feliz. Além quem nos agridem, se informe-se, ouça mais o rap aqui. É sabotagem, na banca eu vim fortalecer. Rafa, fatality, o enxame faz a arte. Palavras ditas pelo mestre quando vim aqui. Por isso nós somos rappers, pra lei cabra da peste, merda, febre. Denuncie, implique, impleque, cleque, peque, peque. É, Joe, nem sei qual é que é. A cultura que só vem a quem mantém a honra e tá de pé. É sabotagem, seja um encarte, paz, amizade. Rap não é viagem, massacre, um som à parte. Bati cabeça às margem, face a face, a mente a mil. Realidade, então não marge. O arrastão do Brooklyn Sul, mais um piripaque selvagem. É mais pra vibrar, desabafo, o vendaval, o frio.